caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Depois de duas horas de boa disposição de fado, folclore, com o Sr. Fortes, portanto, muito obrigado a ele pelo momento que nos fez passar esta manhã. Quanto a nós, estamos aqui até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa até onde quer que você se encontre, onde possa ouvir a Rádio Arco-Íris, bem entendido. Então, desde já, também aquele abraço amigo deste vosso amigo. Aqui na Rádio Arco-Íris, hoje, como sempre, vai poder telefonar para o número que você já conhece, 0238-43-4800. Vai poder telefonar para quê? Para fazer a sua dedicatória, para pedir simplesmente uma música. Então vamos lá, fique na nossa companhia, pois é a única boa companhia. Mas eu vi passar, meu coração ainda chora quando penso em ti, quando penso em ti. Agora estás na vida louca, pensas que é o melhor para ti. Tenho uma carta escrita para ti, com tudo aquilo que tenho a dizer. isso é que vai ser mexer sábado próximo na sala de festas de Montição com estoque e dança. Quero ver todos os portugueses mexer na sala de festas de Montição, sábado próximo. Então, a partir das 21 horas, na sala de festas de Montição, contamos consigo. A entrada são apenas 10 euros e para os sócios, 8 euros. Vamos ter lá o Conjunto de Paris, 25 de abril, para você poder dançar. Então bem, vamos fazer uma grande homenagem à Linda de Sousa, que nos deixou ainda há poucas semanas. Portanto, eu quero vê-los lá todos para poder cantar músicas de Linda de Sousa, cantar os êxitos também do Toca e Dança, e eles têm muitos êxitos mesmo, e nós contamos consigo. Hã? Tá certo. Vamos lá, continuamos aqui com a música. Vou alugar um quarto. Não é o caso, ainda agora acordei. Para que é que já quer um quarto? Mas isso é o Jorge Guerreiro que nos diz isso. 3 ou 4, vou alugar um quarto. Vou alugar um quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto. Vou alugar um quarto. Vou alugar um quarto. Desesperado, sem saber o que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Então, então aqui o Jorge Guerreiro diz que vai alugar um quarto, mas vocês, caros ouvintes, vocês que querem ir ao baile sábado próximo para aplaudir então o Estoque e Dança e o contributo a Linda de Souza, vocês também vão poder reservar não um quarto, mas uma mesa. Sim, vão poder reservar uma mesa e para isso um só número de telefone durante a semana, o 06 51 65 22 21. Repito, para, se quiser reservar uma mesa para sábado próximo, para os espetáculos do Toca e Dança, numa organização da Rádio Arco-Íris, e tudo isso é na Sala de Montição, em São João de Blanc, a partir de 21 horas. Portanto, o número de telefone é o seguinte: 06 51 65 21 22 21. Vou repetir para não me enganar. 06 51 65 22 21. E vão encontrar uma voz bastante sexy ao número de telefone. Portanto, telefone para reservar a sua mesa e assim será mais fácil para vocês. Talvez não é preciso esperar tanto tempo para reservar a mesa logo à entrada. Nós aqui continuamos com a boa música, com a boa disposição e, por que não, ouvir mais uma música do Toca e Dança. E eles dizem, é o português. E é o português, ele está aqui para o vosso serviço, para vos pôr a música que vocês gostam. Então fique connosco durante esta manhã. Português, bem entendido. Isso é que vai ser cantar a sábado próximo com o Estoque e Dança. Contamos consigo. então sejam numerosos sábado próximo na sala de festas de Montijo. E se você tem um Facebook, vai na página Arc-en-Ciel e, por que não, você pode dividir o cartaz desta grande noite, e assim seremos muitos mais a saber que há festa sábado próximo na sala de festas de Montijo. Agora vem aí outro grande artista também, mais uma vez, Jorge Guerreiro, a minha ex. Eu fiz amor com ela da meia-noite às seis. Abri o quarto à minha ex. Festa no quarto, vida de separado, queria festejar. Vieram mulheres apetitosas, com elas roça roça e a música a bombar. Bateram à porta e eu fui abrir. Fiquei corado, quase a explodir. Tão poderosa que mulherão, foi pancada. Quarto alugado, estava bom demais. Sexy, vestido apertadinho, chamando-me amorzinho, ela queria mais. Naquele momento ela pediu, e toda a gente dali saiu. Foram embora e ela ficou, o quarto alugado a fazer. Nosso Jorge Guerreiro, ele não tem rancor, hein? Ele abriu a porta do quarto à ex, hein? Vejam lá. Abriu o quarto à minha aqui o Rimbalho. Vamos lá, cantar, dançar, aprender estas músicas para vocês poderem dançar e cantar sábado próximo. Vamos lá, aprender a música. Gente boa e de trabalho, vez e vai tudo de rimbo ao mar. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbo ao mar. Coisas que são assim, há outras que nem tanto, outras há que sim não são. E a gente pensa que sim, que uma olhada é quebranto que nos faz perder o chão. Porém nem sempre sabemos o que entra pela porta, mas que sai pelo vestido. Com pouca fé nos benzemos e a alma se reconforta, livre que está do castigo. Ai, meu amor, se acreditas em mesinhas, hás de pôr duas velinhas para depois casares comigo. Nosso amor é uma fogueira, vai ser minha vida inteira, vou ficar sempre contigo. Ai, meu amor, se acreditas em mesinhas, hás de pôr duas velinhas para depois casares comigo. Nosso amor é uma fogueira, vai ser minha vida inteira, vou ficar sempre contigo. Coisas que são assim, há outras que nem tanto, outras há que assim não são. E a gente pensa que sim, que uma olhada é quebranto que nos faz perder o chão. Porém nem sempre sabemos o que entra pela porta, mas que sai pelo vestido. Com pouca fé nos benzemos e a alma se reconforta, livre que está no castigo. Ai, meu amor, se acreditas em mesinhas, hás de pôr duas velinhas para depois casares comigo. Nosso amor é uma fogueira, vai ser minha vida inteira, vou ficar sempre contigo. Ai, meu amor, hás de pôr duas velinhas para depois casares comigo. Nosso amor é uma fogueira, vai ser minha vida inteira. Vou ficar sempre contigo. Ficar sempre contigo. Última música de José Reza, um canto alentejano aqui, hein? Portanto, José Reza com este tema, há coisas que são assim. E agora? Há coisas que são assim. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Lionel, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je viens d'arriver. Oui. J'espère que tout le monde va bien avec ce soleil, enfin. Ouais, il fait beau là. Hein. Ouais, il fait pas trop froid et il y a du soleil. Faut presque ouvrir les fenêtres en grand déjà. C'est agréable, mais a priori ça va pas durer. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire vos dédicaces, choisir vos musiques préférées et papoter un petit peu, voilà. En attendant, on va écouter Tant qu'ils vincent, ils seront parmi nous samedi prochain. Et oui, c'est déjà samedi. Salle Montition à Saint-Jean-Blanc, un rendez-vous à ne pas manquer, organisé par Radio Arc-en-Ciel avec le groupe 25 d'Avril. Et puis une artiste qui va faire un hommage à Carmo Liao. Voilà, Carmo Liao. Voilà, qui fera un hommage à Linda D'Souza qui nous a quitté il y a presque tout juste un mois. Donc voilà, soyez au rendez-vous, c'est samedi prochain, l'entrée est seulement 10 euros. 8 euros pour les adhérents. 8 euros pour les adhérents. Et voilà quoi. Il y aura plein de petites choses à manger. Oui, hein. Vous pourrez vous désaltérer ou vous reprendre des vitamines, reprendre des forces pour pouvoir assurer toute la soirée, de quoi manger. As be fun. Et puis cette fois-ci, on va avoir des petites planches avec des planches apéritives. Et oui, ça évolue. Voilà. Soyez au rendez-vous. C'est samedi prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h. Voilà. Que vous dire d'autre à part d'y aller? Ben, c'est tout. On compte sur vous. Voilà. Tant qu'il vince. Rapariga, para ver do que dá, só tens de fazer para lá e para cá. Vem cá, tu rapaz, e entra para mim, para lá e para cá, dançando. Vem cá, rapariga, para ver do que dá, só tens de fazer para lá e para cá. Vem cá, tu rapaz, e entra para mim, para lá e para cá, dançando. Este vira mexe com a gente, dá vontade de dançar. E com tanta mulher bonita, fica difícil de acertar naquela que vale a pena, que nos roubou o coração. Mas será que ela vai aceitar? Eu não sei dançar, vai dizer que não. Vem cá, rapariga, para ver do que dá, só tens de fazer para lá e para cá. Vem cá, tu rapaz, e entra para mim, para lá e para cá. Rapariga, para ver do que dá, só tens de fazer para lá e para cá. Vem cá, tu rapaz, chega-te para mim, para lá e para cá, dançando assim. Encontrar um par, algo que toda mulher sonha. Tens o folo todo roto de alegrar um Zé Povinho. Tens muito que aprender para conseguires lá chegar. O meu folo é velhinho, está bem conservadinho, ainda consegues ficar. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau da vizinha. Toda a gente se admira como toca o tiroquim. Dá uma, duas, três e o fole não tem fim. Se chegares à minha idade, vamos ver se ainda o consegues. Vou-te dar o meu conselho, novas velhas aproveita, oh Tiago, não te negues. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha.

vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Com as mãos no ar. Sei que a verdade pode magoar, mas preferi ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. Não tem mais romance, aquele amor fulminante. Já desconfiava ver-te assim tão distante. Mas olha só, a verdade veio com sabão. Quando deixaste para lavar com quem estás usando ela. Comigo só usas as cueca branca, Kevin Klein, está fazendo sucesso. E esta música já chegou ao Brasil. E Sabão e Pó? Sim, Sabão e Pó é. E esta música foi feita por Alexandre Navarro e já chegou ao Brasil e já há uma versão. Oi. Sabão em pó, essa cueca branca, Calvin Klein. E eu só vi quando você pôs pra lavar o que você tá usando ela. Comigo você só usa as velhas. Essa cueca branca, Calvin Klein. E eu só vi quando você pôs pra lavar o que você tá usando ela. Comigo você só usa as velhas. Eu não conhecia esse sabão em pó. C'est colo. Ça fait vraiment un buzz au Portugal. C'est dans toutes les radios. Ils font plein de parodies. D'accord. Sabão em pó. Para limpar as cuecas. Para lavar as cuecas, não é? Não, ele só mete as cuecas novas quando vai haver a outra. Ah, ok. Quando está em casa, mete sempre as velhas. On continue avec Linda de Souza. Ça a été demandé de Michael pour souhaiter un joyeux anniversaire à Emilia Dingré et un très bon dimanche. On écoute Uma Moça Chorava de Linda de Souza. Ter 100 milhões e conta na Suíça. Ter um castelo medieval num paraíso fiscal com ponte levadiça. Mas se eu não puder ter, está-se bem. Afinal, se eu fizer bem as contas, tudo que Deus me dá vale mais. Porque não se vende nem se compra. A riqueza maior. Se não puder ter, dá-se bem. Afinal, se eu fizer bem as contas, tudo que Deus me dá vale mais. Porque não se vende nem se compra. A riqueza maior. Avec nos dédicaces, ça a été demandé de Jeanne qui souhaite un bon retour à Jean-Pierre qui normalement devrait reprendre demain. On lui souhaite un bon rétablissement à toutes les personnes malades et elle souhaite un très bon dimanche à Cécilia Lopez, Maria Campos, tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Elle me disait qu'elle était en cuisine en train de préparer des lasagnes qui était le plat préféré de ses enfants. Donc voilà, on lui souhaite une bonne cuisine et bon courage hein. consegue-me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado, como sempre. Tu já sabes, minha vida, quando chega aquele dia em que juraste voltar, vem depressa, sem hora marcada. Tu bem sabes como fico quando fazemos amor. Não mereço ficar preso na saudade, enquanto finges que não estás nem aí. Yeah.

Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre. Entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinet Nettoyage. Aqui estamos novamente depois de uma pausa de compromissos comerciais. Aqui estamos novamente. On continue avec nos dédicaces. On va écouter Santa Maria. Ça a été demandé de la part de ses filles, Oriana, Maëlys, et de son mari pour souhaiter un joyeux anniversaire à Isabelle Campos en lui passant le message qu'il l'aime très très fort et on lui souhaite un joyeux anniversaire parce que c'était son anniversaire la semaine dernière. Voilà, je sais qu'elle aime, enfin c'est surtout eux qui ont demandé à Santa Maria, mais je sais qu'elle aime beaucoup ce groupe-là, Santa Maria. Voilà. Fica bem, bem agradável na orelha. Este... Exatamente, Santa Maria. Agora vem Toca e Dança, eles que vão estar connosco, então, sábado próximo. Exactement, salle Montisson à Saint-Jean-de-Blanc à partir de 21h, une entrée à 10 €, taquet dance pour la première fois ici à Orléans, avec le groupe 25 d'Abril et puis Carnel Yarl qui fera un hommage à Linda Souza. Donc un rendez-vous à ne pas manquer, c'est samedi prochain, salle Montisson à Saint-Jean-de-Blanc. On continue avec nos dédicaces. Et les gens, ils peuvent réserver leur table hein, au 06 51 65 22 21. C'est un nouveau service que Radio Arc-en-Ciel vous met en place. Ok, bah écoutez, bah, c'est très bien. C'est les consignes. Hein. Nouveau service, ok. Alors, ouais, mais... alors vous pouvez réserver si vous voulez être servi, les premiers arrivés, premiers servis. Hein. À quand un plan de table en ligne et les gens réservent en ligne ouais, mais, tout est possible. Ça viendra. En tout cas, vous pouvez réserver vos places hein, pour les tables. Vos tables. Voilà. C'est de la part de Monsieur Samuel da Silva, sa belle-fille. C'est de la part de Samuel da Silva, de sa belle-fille Karine, de Clément et Maëva, pour leur père, enfin pour le père de Samuel et le grand-père des deux enfants, Clément et Maëva, Manuel da Silva, ainsi que son épouse, Monsieur Manuel da Silva, a fêté ses 74 ans. Donc voilà, il leur souhaite un très joyeux anniversaire, sans oublier la grand-mère, la femme de Monsieur da Silva. Donc voilà, un bon dimanche à tout le monde. Toc et danse. Então, como dissemos há um bocado, se quiserem reservar mesas, podem telefonar para o 06-51-65-22-21 para o nosso amigo Manu. Não liguem na hora do aperitivo. Ah, c'est ça? Il y a des horaires. C'est mieux le matin. C'est de 9h à 11h et, de... et après la sieste. Vous pouvez très tôt, à partir de 6h, il est réveillé. On continue avec Leon Cruz e ele vai nos interpretar Celebrar. Estivemos com esta voz de Leon Cruz, agora vem Zé Amaro. Zé Amaro foi pedido de José Costa para sua esposa Emília de Lourdes, desejando um feliz aniversário que é hoje mesmo. Vamos lá com o Zé Amaro. Saudades da

você dançar. Eu não resisto, começo a sarrar. Eu fico doido, cheio de pressão. Chega pra cá, vou te encostar no paredão. No paredão, tão, tão, tão, tão. Até o chão, chão, chão, chão, chão. No paredão, tão, tão, tão, tão. Até o chão, chão, chão, chão, chão. Vou te encostar no paredão, tão, tão, tão, tão, tão. Vem! Vou te encostar no paredão. Irene Costa com seu novo sucesso, Paridão. On continue avec Claudia Nayara, Tua luz me guia. Là fora, la luz está fraca. Ah, là, je, ouais, il y avait du soleil, mais là, ça y est. Là, il fait sombre d'un coup. Ouais, il fait sombre d'un coup. On continue alors, on écoute. Planos para nós, sentia o teu coração bater. Como era grande o nosso amor, meu pequeno ser. De repente o meu mundo caiu. Quando fiquei só e te perdi, ficou dentro de mim um vazio. Pensei. On continue avec Sete Saias, Rebola Bola. Um velho êxito. Cette chanson de Tony Carell a été demandée de Madame de Harojo pour Nathalie Courtois pour lui souhaiter un très bon dimanche. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers d'un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. fora do normal. Essa menina, quando ela dança, corpo calente, ai que tentação. Ai, ai, ai, acelerou o meu coração. Mexe que mexe, menina, remexe muito mais. Mexe, sacudo pra frente e pra trás. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Levantem a mãozinha, este kuduro é festa nossa, vamos sorrir e dançar. Este kuduro, este kuduro, vem para a festa e eu sei que vai gostar. As palminhas vão bater, mexe a cintura para um lado e para o outro. A bundinha vai mexer, dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Remexe a bundinha, eu sei que és capaz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Levante a mãozinha, é assim que a gente faz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Remexe a bundinha, eu sei que és capaz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Levante a mãozinha, é assim que a gente faz. Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Remexe a bundinha, eu sei que és capaz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Remexe a bundinha, eu sei que és capaz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás. Levantem a mãozinha, é assim que a gente faz. Yeah. A minha oficina é a mais conhecida porque trato de todos os carrões. Até tenho jeito, de tudo tenho feito e até já ganhei muitas paixões. Mulheres de todo lado, depósito atestado, queriam o melhor para os seus motores. E eu tratava delas e das suas velas, algumas traziam até tratores. Mas um dia a minha ex-mulher entrou, recordei que o sucateiro me trocou e pediu para lhe ver o Chevrolet. Eu tive de dizer: esse teu carro precisa dar nos pneus. Os teus airbags já parecem dois trapos. Carro de escape é como preto, como breu. Leva o teu carro para a sucata do Abreu. O teu programa já vi que está impedido. Parece ver que já nem mudas o óleo. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para a sucata do Abreu. On va continuer avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de Antonio Lorenzo que dit qu'un bon domingo à toute sa famille, principalement pour sa mère qui est de parabéns. Il, não esquecendo todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, ele pediu-nos um tema que se intitula Um Velhinho Caminhava. Enquanto eu reparava desliza, desliza. Me pega de jeito na pista. Desliza, desliza, desliza. E faço suar a camisa. Desliza. Avec nos dédicaces. Et cette fois-ci, foi pedido de Rosa Maria para sua irmã Maria José, que está hoje de parabéns, não esquecendo o restante de amigos e toda a equipa da Rádio Arc-en-Ciel. Vamos ouvir uma música das Bombocas.

L'Oréal. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz de tudo para te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais, já desisti. Quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. Já não és a mulher que eu amei. Chanson de Durval et Davy, No calor dos teus abraços, qui nous a été demandé par un auditeur. Vivo no calor dos seus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu destino. Sofrer, viver dia e noite sem os beijos seus. dia sem planos. Preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo, que te perdi por tão pouco. Tens outro. Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo e não tens vaso pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti. Preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não foi desta que acabou. Todos falam de ti, que te perdi por tão pouco. Uele, uele, uele. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, sorar e sorar e sorar e vou. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu fores? Galele, galele, galele, vou. Filho, fêmea, sim, caô, tchau, amor. Sorari na matam, na matam demais. Oh, olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais, que tu não tens saudades de me namorar. É pedir demais que me ouças de novo, que me abraças de novo, só mais uma vez. É tão chato ouvir que te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, chorar e chorar e chorar e vou. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu foste? Galele, galele, galele, para mim. Oh, oh, oh, malê, eu sou tão malê, eu quero dar o teu perdão. Volta só para mim. Antônio, como é que é assim? Queres, que já não me amas e que já não vais voltar. É tão chato ouvir que tu não me queres, que já não me queres, que já não me amas. Diz como é que eu fico. Et bien voilà, il est l'heure pour nous de se quitter. Il est 19h, bon, il est midi 34, pardon. Pourquoi 19h, je ne sais pas. Bon, il est midi 34 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie avec Lionel et moi-même ce matin. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. N'oubliez pas, samedi prochain, le 11 février, le bal organisé par Radio Arc-en-Ciel à la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc avec les artistes Toki Dance pour la première fois à Orléans. Le bal sera animé par le groupe Vincing de Avril et un hommage à Linda Tsouz avec Carmen Lia. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous souhaitez réserver vos tables, vous pouvez le faire dès maintenant. Alors pas maintenant maintenant, mais vous pouvez le faire au cours de cette semaine au 06 51 65 22 21. Voilà. Je vous donne rendez-vous samedi prochain au bal de Radio Arc-en-Ciel. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Merci. Continua através da taberna da Poncha da Serra da...